simplesmente não acontece mais. Eu não sei pra que mais sonhos, se eu vejo que cada um deles simplesmente se desfaz. Eu só não posso esquecer que você pensa em mim. São doces pensamentos de paz. E você pensa que no fim, no fim disso tudo, minha alma se alegrará em ti. E eu confiarei que a tua vontade é melhor pra mim. E assim não temerei, pois sei que você cuida de mim. Eu confiarei que a tua vontade de mim mesmo, mesmo em meio a toda essa multidão. Se eu não consigo enxergar mais nenhuma razão para continuar, então me lembro que você pensa em mim e que o teu amor por mim jamais. Que você...